10. Close to land, runway 10, you got my camera. Salvador, 747, portão 5, pushback, chamamento. Prezado, MS-747, chame taxi. Para taxi, 47. Mike, off on the ground, 38, leaving to the right on the taxiway Delta, and remain this frequency via Alpha, call me before taxiway Juliet. Altimetro 104, China 63 no 3. Alfa 14, 9, deixa eu botar a pronta, 63 no 4. Aqui é Alfa via Delta, turning right via Alfa. Call me before taxiway Juliet for cross main apron and remain this frequency, okay? Frequency and we are currently on taxiway Alpha. From your apron, India Michael. Your parking, the destination apron. No 4235, já avistando, virando a esquerda para o externo, fechou? 4235, reporte estabilizado. Voltará, 4235. Espera pronta, Xenia 6313, uma boa noite. Linha decola sem parada, Xenia 6313? Sem parada e sem dado. Está livre, alinhar e decolar da pista no zero, vento 080 graus com 10 nós, sem parada, Xenia 6313. Sem parada, ali decola da 90, 6313, obrigado. Como é que é Alpha Hold Position? Web 6747 vai iniciar de imediato pushback, estou falando a nave para passar retaguarda de imediato. Tem aqui um problema aqui no porão de carga traseiro, o senhor pode permitir a aeronave aí, por favor, a passagem? Chame quando totalmente pronto para iniciar o M747, grato. Minha Mike Alpha, straight ahead, cross the apron 1, and they report on the taxiway Lima to proceed your taxi. O 4235, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 4. 4235, guardando. Capitão Salvador, boa noite, 55 no 5. 55 no 5, boa noite. Adicione identificação. Identificou 55 no 5. Taxi, 7747. Obrigado, 47. 2 milhas, noroeste da posição Conte. Voa Bonte para chegada Bonte e reporta para descida. Quando Bonte, reporta para descida, 55 no fim. Call me on the taxiway Quebec for cross 1017. Ok, Lima, then. 9-10-3398. 0 vento, 090 graus, com 09 nós. Ele pôs uma 0, o 4235, para achar travado. Certo. 613, decola os 42, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 308, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Salvador, o Xené 6313, transferência, saída da El. O Xené 6313. Contato radar, sabe manter 360, direto Leda. 360, direto Leda, muito obrigado, 6303. Quebec after cross 117 via Papa until April number 5. Have a good night, India Mike Alpha. No Solo 45 à direita na Taxi Fox, na minha escuta via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Ah, ele vai na Fox e reportar na antes da Juliette para ingresso, o azul 4235. Cona 5, voa Pelô. Está presente Pelô, 5 no 5. Taxa objeto 6748, 6747, com 160 a bordo, 3 horas e 55 alterna com. Direita via Índia e Alfa, reporte pronto, ponto esperadão no zero para decolagem, altímetro no zero no 4, webmetro 747. Índia, Bravo, 1014, ponto espera, reportada pronto, 6747. Índia e Alfa. Índia e Alfa. Salvador, meu nome é 04, tem que dar uma atualização Fortaleza. Meu nome é 04, Fortaleza, só um minuto cópia, prepara a subida Momo. Momo, obrigado. Prossiga. Tem como coordenar com o centro proa da posição bridge? Aguarde. Obrigado. Após a passagem do EB, ingresso via Juliette para o portão 03, 4235. Direto, bridge. Bridge, muito obrigado pela coordenação. 6303. Decola de imediato sem parada, o MSR-47? Afirmativo. Livre de imediato, alinhar e decolar da pista no zero, com vento 090 graus, com 1 0 nós, com 10 nós, o MSR-47. Livre de decolar de imediato, pista no zero, MSR-47. 3398, estabilizou ele, 3398, completa final torre 1 no 86, bom pouso. 86 até 3398, grato. Salvador, tá 3398, passando de serra, baixa travada. Boa noite, tá 3398, vou ter aproximação agora na pista livre, informa um Boeing da WebJet, ingressando para decolagem de imediato. Guarda autorização para pouso, altímetro no 094. 094, tá 3398. Controle Salvador, 555 no 5 para descida. 55 no 5, desce para 2000 pés, Renegar 1 no 0, 1 no 4. Para 2014, 55 no 5. Tem livre pouso, pista no zero, vento 090 graus com 08 nós. Livre pouso, pista no zero, tá 3398. Web 6747, decolo 51, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, WebJet 6747. 747 da Web, boa noite, contato radar Sol 360. Após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, direto Leda, após Leda Bridge, Web 6747. No solo 53, à direita prossegue táxi na minha escuta via taxiway Eco, após Alfa, Kilo, até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 1-0, a posição 10. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Autorizado via Eco, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1-0, tá 3-3-9. Salvador é o Web 6747. Chega, Web. Seria possível dar presente voar bridge? Escondendo com Recife, aguarde. O bridge Web 6747 dá presente. Dá presente bridge 6747, obrigado. 370 está autorizado. localizado via Pêsulo 19, decolada 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Froti, acionando 5137, controle 120, decimal 8. Localizado 370, portamento Pêsulo 19, 10 esquerda, Momo, Froti. Vai, 137, transponde 208, controle, voo 1604. Portão 2, chame pronto, pushback, 1604. Reportada. O Rio 5972, por gentileza, nossa efeito de planejamento, a nossa subida seria da El, transição. Eu prosseguia para Zulu 10. Formas que 50, senhor. O destino é Galeão? Afirmativo. Mário, para 58, o senhor tem certeza, é pela Pêsulo 10. A nossa saída é aos 30, senhor. É só prefeito de planejamento aqui. Estou de autorizador na Potripa 5595. Presente 5595, voando Duna, 2000 pés do estado 2014, aguardando o vetor final para o autorizador. Se a gente dá presente, vai voar Duna, o trip 5595. Para o localizador, curva esquerda para 150, reporta estabilidade. Gente, Chico, esquerda 150, reporta estabilizado de 5595. Torre 5972, voltando. Oh. 5972, pode passar para 1234. Prima. Identificação voe Duna 2000 pés do estado 2014. Duna 2000 pés 2014, 0%. E 5972 voltando na frequência da torre, só para avisar a controladora que pediu a carona, nós estamos prontos aqui, ok? Rio Grato. Estabilizava 105515. 5595 da Trip Complete Final, chame Torres 118.6. 386, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, 3555. Salvador, 3555. 3555, boa noite. O vento 090 graus com 05 nós. Altímetro no 014, baixou e travou? Baixou e travou. Livre pouso, pista no zero. Uma centena agora com 05 nós. Eu, 3555, 100 graus com 10 nós. Livre pouso, pista no zero. Pouso autorizado, 3555. Salvador, gol 1904 para o táxi, 176 a bordo, 3:30 autonomia, alterna resistência. Entende Alfa, reporte ponto esperada 10, pronto, altímetro 104, gol 604. Direita, entende Alfa, reportará pronto, gol 604. Rio 5972. Chega eu. É, confirme a aeroveia que o senhor disse que será a nossa? O que o senhor tem na programação, o Rio 5972, só para conferir aqui? Na navegação é para o 50, mas devido a notar, tem uma troca de aerovia, né, que foi formada aqui, a gente acabou de ver. É, podia informar qual seria? Deu Leda Bridge com a aerovia Copo Galeão. Checar só um minuto, 5952, você cai junto ao centro Recife. Obrigado. Torre Salvador, 9604, Santo Mano, Ponte 090, pronto, tá visual com a aeronave pousando. ...04, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém, com 9604. Despacho Salvador, Mike. Piscina 251, alterna 3325. 1255, alterna 325, 6747. 1-2510, no 2510. 1-2510, 6747. Direita, prossegue táxi via taxiway Eco, após Alfa e Kilo até o parte 3, posição prevista do parte 3 a 03, mesmo assim fica atento ao balizador. É, 5555 na escuta? Na sua escuta, 5555. Gentileza, um check em 234, gentileza, o 3555. Livre decolagem dono 0, gol 604, vento 090 graus com 08 nós. Livre decolagem 90 graus.